Vem santidade, vem santidade. Cadê o irmão Tobias? Fala pra ele que pode começar. Eu já estou preparado, irmão Tobias. Pode começar. Está começando mais um Evangelho do Dia com Frei Jordano. Hoje, Natividade de Nossa Senhora, quinta-feira, dia 8 do 9 de 2016. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado, irmão Tobias, pelos ajustes aí nos estúdios. E hoje vamos ter o Evangelho de Mateus 1, 18 e 23. Na noite de hoje, o Frei foi então, perdão, levado em atividade de resgate junto dos lanceiros de Maria, no mundo astral. Então o Frei conseguiu dormir muito pouco, então o Frei até pede um pouco aí de perdão, compreensão pela voz que o Frei hoje não está podendo dar a vocês como gostaria, 100% como é de merecido. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Já vamos aqui pedir ao irmão Tobias para baixar um pouco a música. É, isso, irmão, abaixar, irmão Tobias, graças a Deus. Se for preciso, nós estamos aqui. Anjos e santos intercedem por ti. E se preciso for, estamos aqui. Junto do Cristo e Nossa Senhora Aparecida. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, antes de. Olha, o Frei já está aqui recebendo uma ligação, mas a ligação mais importante nesse momento é com nosso Senhor Jesus Cristo e as letras sagradas, não é mesmo? Assim também será na vida de vocês. Sempre que vocês estiverem com o foco e a atenção voltada para o sublime, o profano material vai tentar puxar vocês pelos pés para ver a abnegação, a dedicação e a doação real existente no coração de cada um de vocês. Então não desistam jamais de levar a cabo e até o fim toda atividade que tem como função sublimar o vosso espírito e a vossa alma. Vamos dar continuidade aqui, porque por enquanto o gato do irmão Tobias ainda não começou a andar pelos papéis do Frei, e acredito que conseguiremos terminar antes que isso aconteça. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho, não inventa. Ele não apareceu assim, uau! Não, não, não, ele apareceu em sonho. Está bem? E lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ou seja, existe uma vertente que a Igreja não revela, só nós que estudamos nos arquivos bem reservados do Vaticano. Existe a versão que diz que José, naquele ato especial da concepção, foi tomado pelo Espírito Santo. Olha, aqui está o gato do irmão Tobias. Gato, o Frei não pode dar-te atenção agora. Saia de cima dos papéis do Frei. Muito obrigado. Então, existe essa versão que diz que José foi tomado pelo Espírito Santo e arrebatado de certa maneira, que esqueceu mesmo que foi ele que fez o filho e Maria. Porque foi um acontecimento sublime e sagrado para que se cumprisse a vontade de Deus na terra. E o anjo continuou: ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então aqui temos uma dificuldade que Maria viveu naquele momento, aonde ela então se encontrava grávida, pela ação do Espírito Santo, e seu marido pensou em abandoná-la. Então, com a intercessão divina, cumpriu-se a vontade de Deus. Na nossa vida, queridos irmãos, em fé e em Cristo, é a mesma coisa. Todos os dias acontecem pequenos e grandes milagres, direcionando-nos para o bom caminho. E na maior parte das vezes, o que queremos é abandonar o nosso compromisso. Então, o Frei Jordano diz a todos: não desistam do caminho do bem e da paz, da conquista pessoal, de maneira tão leviana, pois que cada minuto perdido no entretenimento baixo custa muito caro para a alma, para o espírito de vocês. Então sejamos como os sóbrios que caminham em meio aos doentes, curando a nós mesmos e oferecendo à sociedade seres equilibrados. E assim então poderemos ser a mudança, o bom, o melhor que queremos ver no mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, no santo do dia, temos a natividade de Nossa Senhora, que é onde Maria nasce, é amamentada e cresce para ser a mãe do Rei dos séculos, para ser a mãe de Deus. Sem dúvida, para nós, como para todos os patriarcas do Antigo Testamento, o nascimento da mãe é razão de júbilo, pois ela apareceu no mundo. A aurora que precedeu o sol da justiça e redentor da humanidade. Nossa Senhora, rogai por nós. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. O céu inteiro está rezando por ti. Nós também estamos aqui. Está terminando mais um Evangelho do Dia. Hoje, quinta-feira, dia 8/9/2016. Meu nome é Frei Jordano. Que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a todos. Graças a Deus.